Corchonas, mi vida. Segurata. Portal do Arrocha. Hoje um casal me fez lembrar nós dois, daquele tempo bom, tempo do nosso amor. Eu e você, do mesmo coração. Não paro de pensar na nossa canção. Lá fora a chuva cai, não vejo mais. Só por...